Que música é essa? Muito massa. Vem com a Jaca, a boazinha da sofrência, vem. Alô, Ninho. Puxa, Lobão. Só porque você chegou com seu cabelo molhado, porque o seu celular tem senha e bloqueado, tem nada a ver. Só porque o mesmo Uber que te leva sempre traz você. Espelho, espelho meu, me diz aí se tem alguém mais corno do que eu. Sou 100% ela, zero pro que o povo diz. Sou corno, mas eu sou feliz. Você chegou com seu cabelo molhado, porque o seu celular tem senha bloqueado. Tem nada a ver, só porque o mesmo Uber que te leva sempre traz você. Espere.